Galera de Quixim que tá presente. Vem que vem. Essas malandras, oi, assanhadinha, ha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau. Vem pra favela, oi, fica louquinha. E ela vem sentando aqui, não para não, vai. Essas malandras, oi, assanhadinha, aí. Só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau. Vem pra favela, fica louquinha. E ela corta a mãozinha e vai no chão. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Chama no subindo, vem que vem, vai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Alô, meu parceiro Rabinho. Alô, Frank. Vai no chão, no brau, vem que vem, negócio. Essas malandras, assanhadinha, oi, que só quebrau, só quebrau. Vem pra favela, fica no 21, Bahia. Sentando aqui, a Lagoinha está presente também. Euclide da Cunha. Vem pra favela, fica louquinha. A mulher que tá solteira, o homem que tá solteiro, vai no chão. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Segura! Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Que swing é esse, pai? Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vá, vá, vá, vá, vá, vá. Oi! É brau, oi! É brau, é brau, é brau. Não para não, Júnior! É brau. É brau. 0719-922-2125. Em contrate, Sacra Produções. Gostou, faz barulho aí!